É constantemente assim. Procedimento problemático, tema dramático, enfim. Policiais se comprometem a lhe conduzir a um destino traçado, chance mínimo, fim. A elite não tem noção do que seja verdade, tenta obtê-la sem um antídoto da igualdade. Você faz de tudo para compreender e pensa seriamente no que pode acontecer, se tornando um alvo móvel, presa fácil, sem formação necessária, mudando passos. É importante se ligar no que está em sua volta. Tentam de parada errada, pinota. Pinota, pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação. Pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação. Perdendo a identidade, analfabetismo sem produtividade, violência urbana, transgressão policial, as drogas dominando. É mal, é mal. Em cada passo adiante você é surpreendido com notícias que torturam os ouvidos, eliminando seu conceito. Nesse momento, aumentando o seu medo na evolução do tempo. Mesmo assim, vou prosseguir com naturalidade, pisando em terreno pacífico, fugindo da maldade, respeitando de todos os lados, agindo de forma correta. Fique ligado, é importante se orientar no que está em sua volta. Então de sujeira pinota. Pinota, pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação. Pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação. Cuidado, muito cuidado pra não vacilar. Ninguém pensa duas vezes antes de disparar. Pô, dificilmente pô. Alguém teme as consequências. Sangue quente, coisa do momento sem consciência. Aumentando o descontrole familiar, provocando o ódio de quem pretende se vingar. Então, deixando inútil a paz, posicionando o crime cada vez mais. Que toque na moral de quem não lhe valoriza. Ninguém ignora sua postura, lhe ironiza. Queira seu próprio bem, não queira se prejudicar com alguém. É importante se ligar no que está em sua volta. Então de boca pesada, pinota. Pinota, pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação. Pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação. Pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação. Pinota, pinota, pinota, pinote, irmão. Pinota, pinota, fácil, manda orientação.